Complete a aproximação e chame torre 1-1-8-2. 2-6, obrigado, até daqui a pouco. Tá. 1924, curva direita pro 070, aguarde para interceptar o localizador. 070, aguarde para interceptar o localizador, não dele, mano. Ação, informarei pistoleiro. Passa. Salvador, boa tarde, passarido 2230. Passarido 2230, aciona identificação, chegada mãe, vamos para descida. Já fomos autorizados a descer até o 1-1-0, senhor. Gente, desce e mantém 1-1-0. Corrigindo, desce e mantém 080 a partir de agora, na chegada mãe. 080, no aguardo de possibilidade de voar a posição Duna. Gente, mantém a chegada ainda. Escuta, obrigado. O 6330 desceu para 2000, livre LS, informe estabilizado. CM 2000, livre LS, estabilizado, 6330. Poxa, o 1924 desceu para 3000, tá? O time é Salvador, no 91019. 1019, 3000, com o nome da equipe. Controle Salvador, boa tarde, 3240, gente, informação Lima. Uno 600, subvetoração para o sequenciamento de tráfego, esquerda agora para o 360. O limite será o localizador. 360, vetoração, limite localizador, voo no 600. Zip 5240, aciona identificação, a chegada é a mar, informe para descida. Em chegada a mar, já foi autorizado pelo centro até o 150. Está reautorizado para o 090. 090, 35240, chega na margem, a voz está por demais. Táxi, temos uma aeronave já no ponto de espera da táxi, eu até aguardando para ingressar. Aguarde, mantenha a posição. 140, contra a estabilidade, com o 9-2-4. Autorizado, pouso para o 941? Afirmo, vetor 150 graus no 09, autorizado, pouso com o 941. Autorizado, pouso, está 10, baixar travada 941. Tem 490, está colado aos 54, controle 20-8. 20-8, obrigado, bom trabalho. 1-1000-10. Aguarde para a subida. Autorizado direto, Porto Seguro. Controle, bom. A tarde, trip 5490, decolou no seu escuta. Força aérea no 398 para o localizador, curva à direita, proa 130, informe estabilizado. 1398, vai curvando para 130, camarada, Trip 5490, contato radar da colagem, submantenha 200, perfil Momo. Gente, perfil da Momo, o senhor dá a possibilidade de nos liberar da recepção? Ingressa no litoral sul, a 500 pés, o transponder é o 0140 e o controle 1208. Nove dois quatro, livre LS, desça para 2000, informe o estabilizado. 941, no solo 55, direita, solo 2019. 1376, autorizado ingresso, táxi via Taxway Delta, após Alfa, reportante da Juliette. 1376. No 376, poderia confirmar a instrução? Não foi possível, foi sobremodulado. Força aérea no 398, qual a velocidade? Força aérea no 398, 1809. Gente, 1600 velocidade. 1600 velocidade. Autorizado, pouso, pista no zero. Autorizado, pouso, 9360. mantém a posição antes da Delta, da passagem ao Tucano da Força Aérea e após prossegue a retaguarda do mesmo. E reporta antes da Taxi Juliette, 1941. Alfa, da passagem na Delta, da Juliette, 1376, táxi via Alfa, Juliette, Índia, até o ponto de espera da pista 1-0. Onde chama a torre 1 noite desse momento, 12, ajuste 1-0-9, 1-3-7-6. Ciente, então o senhor vai prosseguir a sua frente, vai virar, vai pegar a próxima à sua esquerda, após a próxima à direita, após ponto de espera da pista 1-0. Conseguiu compreender, companheiro? Pioneiro 45, livre táxi até o ponto de espera do hotel. Sincrônico para visuais 500 pés, altímetro Salvador 1019. Estacionamento Portão 9. Autorizado no 9, chama para o táxi 3605. Quanto a táxi está 3605? 090, o limite será 120 de cima. Direita 90, o limite é 120 de cima. Vou no 697, reduza para 210 nós, tem condições? Trip 545240, reduza para 2009. 2005240. Sérgio. 1941, ingressa Juliette para o box 612. Juliette, box 612, Papão Romeu Lima, livre acionamento e para táxi. Torre 1 na noite desse momento. Confirmando, tá no pátio da bata? Sente. Pioneiro 45, mantém a posição. T4. 160? Pode ser, é uma boa velocidade. Solo, 59, direita, solo, 2019. Atira o solo 2019. Reduza para 199. 199, só para Deus. Por gentileza, número 1 para a cota. Solo Salvador, portagem China 6330, ingressa na Alfa. 6333, Alfa, da passagem de bandeirante da Força Aérea, após segue até a Juliette, reportante da Juliette 6330. 330 na Alfa, desde passagem do bandeirante, reportarei Anjo Juliette. Pelo Duna e Duna interceptou o locutor? Pelo Duna, vamos lá. Pelo e após pelo Duna. Pelo Duna. Motor de Salvador é o Papa Romeo, Mike Papalima. Prossiga. Decolou de grupo Zulu da Mantarica para regresso a Salvador. Estacionado algum código transponder? Estacionado 01133, é Romeo 44 Terra Charlie. Com dois a bordo. Receita a notificação para 16 horas do dia. Gente. O trip 5240 atingido 90. Trip 5240, ciente, desse é o 060. 060, 5240. Posseiro no 398, estabilizado no localizador. Posseiro no 398, complete a aproximação e chame tu em 1862. Até 1398 na torre 1-0. Por 1600 já temos separação suficiente com o tráfego à frente. Fui direto para a Duna, Duna Intercepto, livre de aproximação, desce para 2000, a curva estabilizada. 2000, Duna, intercepta o localizador, por 1600. Trip 5240, sob vetoração para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda para o 360, o limite será o localizador. Esquerda 360, limitado localizador 5240. Motor em Salvador, Papa Romeo, Mike com Juliette. Mike com Juliette, o número 10, axé, informe o traveiro fora da barra. Vem, chamará. Passarei do 2230, desceu para 3000 pés, o ajuste 1-0-9. 2000 com 1-0-9, passarei. 398, informarei pista livre. Oxenia 6330, vai manter a posição antes da Juliette. Gente, vai manter a posição antes da Juliette, 6330. 6721 no pronto, copy. Pronto. 6721 autorizado, Salvador, Fortaleza, via peso Luna 9. O nível autorizado é 330. Realiza o perfil da saída Momo, transição frate. Recorda 1-0 com a da esquerda. Aciona o código 5557 e o controle 1208. Autorizado Fortaleza, 330, Perzulu 19, decola 0 pela esquerda, Momo Frot, o controle 208, confirma o transponder, 57. Afirmativo, 5557, triplo 57. Tá, gente, obrigado. 57, pronto, por segue falando, 4-6-3-2-1. Confirma, aeronave, chamou o solo? 1-9-2-4. 924 Alfa, reportando sua Juliette. Alfa, 924. Correção, Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para ingresso no Pátio 1. 1-924. Alfa, Kilo, Pátio 3, reportar para ingresso no Pátio 1. 924. 6721, reportou para o próximo suspeito. 6721, livre no 4. Chama, correção, mantém a posição. 6721. 3605, na escuta do solo? Afirmativo, tá pronto, tá. Prossiga com as informações, 3605. 137, autonomia de 4 horas, alterno Galeão. Autorizado o táxi até o ponto de esperada, pista 020, de Alfa, no ponto de esperada, torre 1, 9, 6, 1, 6, 12, ajuste 1019. 1019 agora, vim de Alfa, ponto de espera 1865. 4-0. Controle, o Papa Romeo, Mike Papa Lima, tá na proximidade da rotatória, visual com o campo de ano. Mike Papa Lima, tá ligado com o circuito de tráfego, chame do em 1-8-6-2. Circuito de tráfego, 1-8-6-2, é grato, boa tarde, cara. Aí. Aeronave que tá sua retaguarda da agulha, prossegue pro 5, então ela consegue ingressar ali via pátio 3. O 1924 não há necessidade de ingressar via parte 3, prossegue via Alfa e reporta Santa Juliette, 1924. Alfa, Santa Juliette, 1924. Confirmando, a aeronave chamou o solo? Zero, desça para 2000, livre aproximação, então estabilizado. 2000, reportamento estabilizado, passa dentro. Trip 5490, prossiga. Podia coordenar a Momo ou depois direto? Toma na prova de código, vai poder autorizar a prova de Petrolina? Aguarde, será coordenado. Obrigado. 98, para Natal. Papa Lima, correção. O Papa, o triplo Papa Romeo Lima linha e mantém. Aliás, 045, mantém o ponto de espera. Torre Salvador, gol no 600, passou externo, estabilizado, trancha casa. Quero 600, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Entendi. O Oxalé 6330, não escuta? 6330, ingressa Juliette para a área remota do Pátio 1. Remota 1-3. O gol 1924 prossegue a retaguarda do tráfego para o portão 5. Passarelo 2230, complete a sua aproximação e chama a torre Salvador em 1-8-6-12. 8, obrigado, até já. Controle, procedimento autorizado do trip 5240. Afirma, desça para 2000, 5.019, aguarde transferência tua. 102.019, aguardando 5240. Passarelo 2230, complete a aproximação, chame torre em 1862. Zona 09, chame na bata, controle controlado, no solo controlado da bata, Mike Papalima. Conta lá no solo controlado, Mike Papalima. Controle de Salvador, Força Aérea 37 minutos. 230, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ah, sua escuta. Boa tarde, Força Aérea 6320, seguinte da Lima. Força Aérea 376, acione o código 5531. 6531, cabe 1376. Controle, é o Tama já bravo, já visual com o local de pouso, senhor, autorizado, transfere torre. Chame torre em 1862, Tama já bravo. Bravo. Salvador, acionei 6320. Acionei 6320. Sem identificação, desse mantém o 060, chegada Mari. Mari, desce 060, identificou, pode voar na prodigona? Não, deverá manter o perfil da chegada, é 320. Força Aérea 376, contato radar, cruzando 13 mil pés, suba 150, saída Conde. Força Aérea 376, saída Conde. Trip 5240, complete sua aproximação e chame a torre Salvador em 1-8612. 8612, chamará 5240. 1697, gol 697, curva esquerda pro 1970. Esquerda 1970, gol 697. Novo plano aqui, pessoal. 5-5-4-4-0. E a partir de agora vou direto Petrolina, trip 5490, chame Recife em 1-2-8-5, alterna 2545. Direto Petrolina, chama 2-6-5-2-5-5, obrigado, bom trabalho. Confirmar a origem do voo. Juliette. Vai chamar essa Juliette, 1-6-0-0. Firme? Triplo Papá Romeu Lima, senhor, devolução no 7, transfere. Sim, em condições visuais, corredora check and space, trilho do Papá Romeu Lima. A questão é manter a área de do aeroclube, senhor, por uns 10 minutos. Gente, informe para o início do sobrevoo. Vai chamar para o início, Romeu Lima. Voo no 697, reduza para 170 nós, aguarde para interceptar o localizador, desça até 3 mil pés. Descendo para 3 mil, reduzindo para 170, voo 1697, aguardando para interceptar. Foi averiguado que o pioneiro 32 estava com a matrícula de Força Aérea 6545, não Força Aérea 2332. Afirmativo, 6545 está no ponto de espera, o pioneiro 45. Foi feito, o erro foi na sala IS do Galeão, que eles inseriram no sistema o 6545 como pioneiro 45 e após 6545 como pioneiro 32. Então eles vão ter que entrar em contato com a sala IS do Galeão para poder averiguar o que houve com o plano. O 2332, ciente. Solo 721, seria estimado para a situação do pushback? 721 lida pushback, chama para o táxi. Exato. 1754, aguarde. 1 minuto, número 2 para 4. 1600, vai manter a posição essa Juliette. Vai manter essa Juliette, 1600. 1-0, livrando à direita, agilizando o mínimo possível, chama solo 1-2-1-9. Gente, passa dentro. 06, autorizado Salvador Acaju, via Golf 677, nível 230, saída da PUC, jamo direto. Decola da 1-0, curvando à esquerda, o código 5561, controle 1-2-0. Estabilizando o localizador. Saída para 2000, estabilizou, gol 1-6-9-7. Então chama a torre Salvador, 1-9-8. Salvador 108-612, grado voo no 697. Voo no 398, reduz para 1709, reduz para 2010, voo 3509. Salvador, boa tarde, Gol no 697, estabilizou, ILS XB 10. Passaredo 2230, livrando a sua escuta. Passaredo 2230, Alfa, em Porta Sra. Juliette. Para o final do ILS. 2019, aguardando o final 322. Mike, é com Juliette, seu estimado de pouso. Copiado no 650. Controle, o Papá Romeu Lima está iniciando o sobrevoo no aeroporto. Ciente, informe livrando este setor, mantenha 510 no máximo. 510 no máximo, vai reportar livrando o Papá Romeu Lima. Ciente. Polino 208. 390, autorizado na abertura do 10, atendeu, mandou foi direto da primeira. Para a saída, decola 510, vamos correr à esquerda. Acana 5562, 208 é o controle. Gol no 714. Fechamento correto, chama pronto no box 2. Tá livre. De Fortaleza, boa tarde, Pioneiro 45. Pioneiro 45, é o controle Salvador, contato radar, vigilância, subindo até 1110, saída lotar. Salvador, obrigada, 1110 então, minha ascensão. Oceané 6320, desce para 3000 pés, o altímetro em Salvador, 1019. Poderia confirmar as informações, web 6721? Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 110 via Índia Alfa no ponto de espera torre em 198 decimal 612 com ajuste 1019. Índia Alfa 2260, solo 114, direita solo 12 decimal 9. Direita 219, 5240. Alfa, confirma e reportar aonde? Correção Alfa, Quilo Parte 3, posição 4, 5240. Alfa, Quilo, posição 4, no Parte 3, 5240. O nome é 01, ingressa Juliette para a posição 01, no atento aeronave da Webjet. Aguarda a aeronave da Webjet até o ponto espera e depois prossegue até o 01. Confirmando o gol no 600, Juliette aguardando a Webjet para o 01. Afirmo. Passaria 2230 após o tráfego à frente, ingressar via Juliette, ingressa também a via Juliette e vai para a área remota do Pátio 1, remoto no 4. Juliette, após o colega da Gol, vai prosseguir até o 1-4. Firmo, 105, submantém. Controle, o Papai Romeu Lima está abandonando o setor aqui do aeroclube, seguindo com Pro 209 Norte. Cruzamento do campo então, é isso? Afirmativo, senhor, leva para o posto. Via litoral, informe em Itapuã, aguardando a transferência para todo o contexto. Vai chamar Itapuã, aguardando a transferência, Papá Romeu Lima. Estabilizado, Gol no 322, no ILS. Gol no 328, complete a aproximação e chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 612. 328. Por 9-7, solo 16, direita, solo 219. Livrante, direita, solo 219, voo no 697. Mike Quebec, prossiga. Vitor Mike Quebec, saiu logo de Trato Salvador, está passando através de Arapuco, Centro de Paris, 0169, a bordo. Prossiga visual, Vitor Mike Quebec, via correr 2.500 pés, última entrada em Salvador no 019, informe em Paris. Papa Romeu Lima, chame a torre em Salvador, em 1862, para ingresso no circuito de tráfego. 786, foi pro Papa Romeu Lima, senhor? Afirmo. 786. Puxanei 6320. Deixa para 2.000 pés, nível S, na curva estabilizada no localizador. 2.000, nível S, vai chamar no localizador 6320. Vitor Bravo Alfa. Prossiga. Subimos até 105. Deixa eu ver se o radar terminado, passamos através de Coral. Chamei o controle de Leos, a frequência 120, decima 1 com voo. Chame Recife, 2085, alterna 2545. 3605, está colado ao 18, controle 0.8. 2.08, está 3.605, obrigado. Decola da 1.0, com curva direita. Depois o MAP, Bel, Luxo. Luxo, passando a 5.006. O 3.193. A rota é a SMAP, DCT Lufta, após DCT Barbacena, 3.193. MAP, Luxo, Barbacena. Fechamento correto, chama pronto no box 8, 3.193. Pioneiro 32, Pioneiro 32, na escuta? Está pronto para a cota, Pioneiro? Pioneiro 32, autorizado Salvador Fortaleza, vê o Whisky 1 no nível 090. Realiza o perfil da saída lotar, decola da pista 1-0, curvando à esquerda. O código é o 5013 e o controle em 1208. Aeronave que chamou pro push? Chamou o 1754, livre no 2, chama pro táxi. Chamará. Salvador, táxi 089 Brasil, obrigação de fora, livre de voo, 324. Aguarde cópia, 4089. Salvador, o senhor 32 no meio, aguarde cópia número 2. 3697. 697, ingressa Juliette, box 9. Juliette para 09, voo no 697. 26. Treinamento e táxi até o ponto esperado da táxi, eu até eu chamo pro ingresso. Bono 328, solo 20, direita, solo 219. Solo 219, 328. Salvador Vitória autorizado, via 250 Yields, nível 360, realiza o perfil da saída da EL, Leda após Leda Yields. Decola da 1-0, voando à direita, o código 5550 e controle 1208. Por aqui, controle 1208. Quando chegar em buraquinho, vai chamar o controle 728, Papá Romeu Lima. Xenem 721, vento 130 graus, 129, precisado decolar, pista no zero. Precisado decolar, pista no zero, tá certo.